de surpresas. Eu tava só tristeza, mas você apareceu. Mudou todo o meu eu e me tirou do breu. Me iluminou com esse sorriso, meu amor agora é seu. Assim aconteceu, coração percebeu. Bye bye tristeza, um sentimento verdadeiro nasceu. Parceria de verdade, cumplicidade. Pra ser feliz não tem idade, encontrei a cara à metade. Seu beijo, seu cheiro, seu gosto, seu sexo tirou todo o meu complexo e me fez completo. Seu amor, seu calor, sua pele, seu cheiro. Baby, meu amor, eu te amo, baby, e vou contar como é que creio. Meados de março, você chegou como um trator, desaterrando meu espaço. Com seus beijos, abraços, nos seus braços relaxo. Com você tudo é sucesso, progresso a cada passo. Se eu tô pra baixo, me põe pra cima. Razão da minha rima, nos amar é nossa sina. Eu te desejo, cê me deseja. Por ti derramo até cerveja, te jogando sobre a mesa. Nossas loucuras, ninguém segura. Bocas passeiam a cada curva. Seu amor, seu calor, sua pele, seu cheiro. Meu amor, eu te amo e vou contar pro mundo inteiro. Eu encontrei o amor de verdade em você.